Sem te ver. moça malvaia, que eu conduzi ao altar. Aquela moça malvaia, meu amor vai sobre o mar. me dera morrer. Ai, quem me dera morrer nas águas do teu olhar, nas águas do teu olhar.